livra dos caminhos que passei, atalhos que trilhei, dos espinhos que pisei, dos que aperta minha mão, jura lealdade some, não é homem, quando eu mais preciso já deram o bonde. Hoje o mundo é tão cruel quanto a mente do ser humano. Estranho é ver o semelhante se ajudando. As abelhas reúnem, faz mel, as hienas caça. O homem quando se reúne, chapa, o globo se mata. Cagueto parceiro e roubo o emprego, alimento o ego com desprezo e desgosto alheio. Cata de saidinho, gerente do hipermercado, é dia de pagamento, se não dá o dinheiro um abraço. A mente evoluiu, mas tipo um drone, é bom lá de cima, tem até visão de longo alcance. Mas se a bateria acabar já era, é a queda, é as trevas, é as peças voando por entre as pedras. Passando no meio dos tubos.